tapar. Muito barro pra vocês amassar, muito peso pra vocês carregar. Vocês errou, viajou, achando que tapar. O seu vaso pode se quebrar, os seus cacos quem vai pegar? Um cara de poucas amizades, porém as que tenho sei que são de verdade. Lealdade, publicidade no bang, uma lição pra vida, sangue por sangue. Pra fazer, pra falar, pra viver, se dedicar, pra correr, apostar, acreditar. Mega cena, bicho, loteria, bingo, estourar na vida, pique, clipe, gringo. Sem vivência, sem memória, sem luta, sem vitória, sem risco, sem história, sem sangue, sem glória, sem maldade. Os menina aqui é zica, se vier de ideia corta, nós endireita na pica. Deus errou, viajou, achando que tapar. Muito barro pra vocês amassar, muito peso pra vocês carregar. Deus errou, viajou, achando que tapar. O seu peso pode se quebrar, os seus fracos quem vai pegar? É muita gente falando que tá fazendo, que faz de pequeno, verdadeiro tá indo primeiro. Sempre subindo eu vejo as crianças que falam, só dá bala, só dá para, atravessa a palavra. E não tá certo, tio, só ramelão. Não tem mais união, cada no corre, eu vejo vários cegos que quer mostrar caminho, que não sabe andar, mas quer viver seguindo. É trouxa seguindo trouxa, essa é real. Um bando de otário vivendo no virtual. Na moral, é muita história pra pouca vivência. Vem o que falar, fecha a boca, que os olhos pensam. Seus erros,